tinha que te convidar. Se não tens programa ainda, vem comigo passear. Vou te levar para onde você quiser. Quero que você responda onde é que você quer. Pra começar, vamos pegar a estrada, meu amor. Sei que sabe. Vamos tomar um drink, meu amor, lá naquele barzinho da pesada. Sei que sabe. Vamos fazer a cabeça, vamos flutuar. Sei que sabe. Depois vamos relaxar naquele motel, meu amor. Sei que sabe. Olha, eu prometo te levar até o céu. Sei que sabe. Fica tranquila, de manhãzinha eu te levo em casa, tá legal? Sei que sabe. Linda, vim aqui te convidar. Se não tens programa ainda, vem comigo passear. Vou te levar para onde você quiser. Quero que você responda onde é que você quer. Vamos conhecer o Brasil, meu amor? Sei que sabe. Vamos começar por Salvador, terra de mulher bonita. Sei que sabe. Depois vamos pra Recife, terra do meu amigo João da Codil. Sei que sabe. Vamos pra Maceió, só praia da pesada. Sei que sabe. Depois pra Fortaleza, visitar o Parque Guadalajara. Sei que sabe. Vamos pra Belém do Pará, visitar minha ilha particular. Sei que sabe. Pô, WhatsApp de nada de raiva. Menina linda, vim aqui te convidar. Se não tens programa ainda, vem comigo passear. Vou te levar para onde você quiser. Quero que você responda onde é que você quer. Meu amor, vamos a Teresina, alô Chico. Sei que sabe. Depois então pulinho até São Luís, é pertinho. Sei que sabe. Vamos dar uma esticadinha até Manaus pra comprar videocassete. Sei que sabe. Vamos a Rio Branco, meu amor, lá no Acre, o que você acha? Sei que sabe. Depois vamos a Porto Velho, Guajará-Mirim, alô Mica, tudo legal? Sei que sabe. Podemos voltar pra São Paulo, São Paulo é terra da grana. Sei que sabe. Depois vamos pro Rio de Janeiro.